Essa é a sua Rádio Clube AM, ZYK 644, 850 kHz, Rio Claro, São Paulo, 5.000 watts de potência, uma emissora do Sistema Zonal de Rádio e TV, Rádio Clube AM. Eu, Darcy Botassin, lembrando você que todos os dias, das 16 às 19 horas, nós estamos aqui na Rádio Clube de Rio Claro com o programa Chora Viola. Liga, participa, não vai esquecer, hein? Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. AM. Rádio Clube AM. É outono no seu rádio. Boa tarde. Alô, Rio Claro e região, ele está chegando. A partir de agora, a alegria na sua tarde fica muito mais completa com as brincadeiras e músicas de Darcy Botassin. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o dirigindo no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o dirigindo no bailão. Aperta o play, risco o disco e chora a viola, Darcy Botassin. Bota a cerveja na mesa que eu tô chegando agora. Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora. Tô de olho na menina, ela tá que tá legal. Toda mulher fica louca quando pega no meu bar. Dá logo essa bebida pra cá. Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero enxugar. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, eu me ligando no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, eu me ligando no bailão. Cavalo que pula muito é na espora que ele cansa. Mulher que é muito brava é na cama que ela mansa. Lá fora tem touro bravo, o seu lombo ninguém fica. Esse peão vai e volta, parece couro de frio. Alô, Rio Claro! Alô, região, vamos chegando. Vamos encostando o barco, que hoje tá chovendo. Tá bom pra pescar a bagre lá no corguinho, né, Fabrício? Né? Vai lá depois. Não deixa a música tocando. Não tem que frio. E aquele garrafão de pinga que tá embaixo da pia? Não vale nada? Ah, não, Fabrício. O santo vem aqui só de... Ah, tem que tomar pra casar? Olha, aqui na rádio tem um monte de sorteio, hein? Tem um, dois, três, quatro. Quem mais lá pra frente? Ah, cinco, seis. Nossa, só tem solteiro aqui, meu. Ô, oh, lasqueira, velho. O garrafão me pinga, vai, então. Pode ter certeza, viu? Cada um tem que tomar um garrafão. É um garrafão de cada um, tem um monte. Ai, Jesus. Olha lá, isso aí aí dá uma briga boa. Catatau e catatau. Ó, oh, vai lá então. A apresentação é minha, Darcy Botassin. Trabalhos técnicos do Fabrício Belato. Do lado direito tá a Graziella, que vai até... Eles vão só até 18, né? Gente rica, o trabalhamento. O diretor vai até mais cedo, aí 5h30, o azar pra no, né? E assim vai o diretor-geral do Fernando. Lá no atendimento tá o... A Cristina e também a Nayara, né? E a Andréia. E no controle de qualidade a Neuza BF Botassin. Nada mais justo hoje com essa chuva gostosa. Palmeiras perdeu, Corinthians perdeu. A Roberta Miranda vem pra cantar. Ô Luquinho, você fica quieto, cala a boca, tá? Você já resolveu? Eu também já resolvi. Ele mandou do Corinthians, da Palmeiras. Não, eu encontrei com ele na hora do almoço. Falei, vem cá. Eu tava ali no centro mesmo, fomos até a drogaria. Comprei um Doril. e repartimos no meio. Então, meio Doril pra dor de cabeça dele e meio Doril pra dor de cabeça minha. Ficamos empatados. É. Eles foram pra Barroca e nós fomos ajudar. Foi todo mundo junto. Tá vendo que dá ajudar os outros? A Roberta Miranda vem pra cantar Chuva. Você quer um Doril também? Não, não, eu tô bem, Fabinho. Não. Nem assisti o jogo. Ah. Aperta o play. É, velho, dorme disso. Cedo mesmo. A turma fala. Rádio, sua boba. É o Darcy que tá aí. Ah, você deu umas notícias e sobrou. Ah, tá bom. Então tá bom. Eu nunca vi assim, Fabrício, né? É tempo, olha que tempo moderno. Deixa eu falar da barraca do Pintado, que tem a laranja pira, um pacotão com 18 quilos, só R$25, tá? Tem também o saco de laranja de R$20, de R$15, R$10 e R$5. Você escolhe o tamanho do saco da laranja que você quiser. É assim, né? Conforme a sede que você tá para chupar laranja, você escolhe o tamanho do saco. Lá também você vai encontrar o abacate, batata doce, né? Ah, e tem a laranja pocã também. Tem a banana nanica, ovos brancos, né? De bandeja com 30, só R$13. O ovo extra, bandeja branco com 30, R$15. Tem o ovo vermelho, bandeja com 30, R$16. E tem o ovo caipira, caipirão com 30, R$18. Queijo mineiro, R$26. E tem também galinha caipira, lá na Barraca do Pintado. Barraca do Pintado, viu? Também tem farofa picante com bacon tradicional e tem também aquela com bem, bem gostosa mesmo, a tradicional, né? Tem o mel de abelha, mel da seca e mel das águas lá na Barraca do Pintado, tem, sim. E lá você vai encontrar rapadura, tem rapadura de 2 quilos só, R$15. Tem a paçoquinha, tem o doce de leite, tem a cocada e também tem todos os doces, aquela goiabada cascão, que é bom demais da conta, viu? Barraca do Pintado fica ali, ó, na Castelo Branco, esquina da Rua 30, sem número, tá? Bem em frente à rotatória. Barraca do Pintado 2 fica na Sabura Caminho, esquina da Rua 22, em frente à pracinha, bem dentro da pracinha, né? Fala com a dona Cida, Sueli e o Bier, tá bom? E na Barraca do Pintado 1 tá lá o Pintado e também a Carol, viu, gente? Passa lá, Barraca do Pintado. O telefone é o 999-96-6261. Eu vou falar também pra você aqui, ó, do supermercado Bom Jesus. O supermercado Bom Jesus e as ofertas pra você pra hoje, ó. Corre pra lá, aproveita. Tem o sabão em pó brilhante, o sachê, com 800 gramas, só R$6,99. Vinagre Fortaleza branco a 750 ml, só R$1,19. Pipoca da Nhoque, viu? E aquela que estoura premium, viu, gente? Essa pipoca é boa. Sempre que você vai comprar pipoca, você compra premium, que ela é importada, ela estoura mais, viu? Isso, essa você enche, põe a colocar muito, estoura até a panela. R$2,99 o pacote. Tem também o feijão carioca da casa, só R$5,99. O arroz broto legal de 5 quilos, só R$24,99. A cerveja Petra, 350 ml, só R$2,69. O pão de forma Visconti, só R$4,39. São algumas das ofertas do Bom Jesus Supermercado. Duas lojas para melhor atender. A loja 1 fica na Rua 8, a esquina da Avenida 36A, na Vila Nova. A loja 2 na Rua M10, esquina da Avenida M23, lá no Grande Cervezão, tá bom? Vai ligando pra nós, 3522-4744, esquentar o frio, gente, né? Só não espanta a chuva, viu? Deixa a chuva aí. O Valdir Bilato, Caivanilda Bilato, pediu, nós toca, Bruno Marrone, chora as rosas estão chorando de alegria da chuva, né? E depois pra dona Araci Lázaro, ela tá mandando pra Terezinha do Jesus, pra Marilene do Camargo e também pra Darcy Duarte Caritá, o Gilson Viola e o Serrano cantando a festa do rodeio. Aperta o play, risco disco. Perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Chora, chora, chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas invadem meu coração, lágrimas, palavras, alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Thank you. festa vai começar. Tem muita gente chegando, muita gente pra chegar. Abertura do rodeio, uma festa oferecida. Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. Aqui quem fala é o locutor de rodeio Zé de Franque. A partir de agora começa mais uma festa do peão. Convido locutores, tropeiros, comissão organizadora e o povão vibrando nas arquibancadas. Pois agora peço a Deus e Nossa Senhora Aparecida muita proteção aos cowboys, porque vai começar novamente mais uma festa do peão. O locutor do rodeio, com aquele vozeirão, manda abrir a porteira, eita, segura peão. Assim começa o rodeio, esporte pra campeão. Ou fica em cima do lombo, ou esparrama no chão. Bloquinho na minha direita, porteira de número 4, cowboy que viaja da cidade de Rio Claro. É o famoso Orlando Espora de Ouro. Vai no animal buio da marca Frank Produções. Na proteção de Deus e Nossa Senhora, abre a porteira, viajou o menino. Deixa corcovear na boca do balaio, quebra a paleta pra lá e pra cá. Linda, sensacional, Orlando Espora de Ouro, pode pular do touro. Os hotéis estão lotados, o povão está contente. Cada noite é uma festa, com artistas diferentes. Tem gente dormindo até no coreto da igreja. Tem muita mulher bonita e muita moda sertaneja. Alô, mulherada do meu Brasil, é de manhã que se levanta, é pra frente que o carro canta. Mulher feia me espanta, mulher bonita me encanta. Mulher nunca é demais, pode mandar uma santa. Admiro demais a lourinha, gosto muito da morena e da mulata. Mas é o sorriso da mulherada do meu Brasil que quase me mata. E depois de 8 dias de alegria e emoção, o locutor anuncia o nome do campeão. O povão tá indo embora, eu preciso ir também. Um abraço pra galera, até no ano que vem. Parabéns, Orlando Espora de Ouro, mais uma vez campeão do rodeio desse ano. O nosso muito obrigado ao povo do rodeio, a todos que fazem da festa do peão em nosso Brasil esse maravilhoso espetáculo. Fica aqui um abraço, beijo apaixonado de Eli Frank a todos vocês. Obrigado ao compositor Samuel de Oliveira, ao berrandeiro chegado Marcelino, ao empresário Ali São Romão, ao professor Carlinhos, a Gilson Viola e Serrano. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Segura a peão. Ô, Botacinho, será que se eu pedir, você toca uma pra mim? Chora Viola, Rádio Clube de Rio Claro. Vamos falar da Madeireira Camargo. Tudo em madeira, de eucalipto, serradas, aparelhadas, pranchas, caibro, vigotas, vigas, sarrafo, ripa, da melhor qualidade, viu? Tem uns morão 15 por 15, 20 por 20. Tem aí as tábuas de pino e de araucária para fazer caixaria de concreto, para fazer andaime. Ah, chegou agora também, Fabrício, aquelas estroncas para estroncar laje, viu? De 2,80 metros, tenha vontade lá, você tem de caminhão, viu, gente? Passa lá na Madeireira Camargo, tem a serraria própria, dentro da própria madeireira, se precisar corte especial, ele tira pra você, tá? E tem todos os tipos de telhas, romana, portuguesa e americana, da melhor qualidade, viu? É na romana, portuguesa e americana, resinada ou não. E tem também a da Top Telha de Leme, são várias telhas. Tem da Carina, que são 12 cores diferentes. Tem a telha de fibro cimento, tem a telha sanduíche, mas não é de mortadela, né? Tem o isopor dentro, viu? É, e tem também a telha de comieira, senão você vai a casa, não põe a telha de comieira, onde que a coruja vai fazer cu, né? Não tem lugar. Então tá lá Madeireira Camargo, na rua 6, esquina da Avenida 48, atrás da prefeitura. O telefone é o 3534-5539, tá bom? E eu vou falar também da Marcus Elétrica Hidráulica, fios, interruptores, reatores, disjuntores, tubos-conexões de cole rosco, Marcucci tem. E tem uma grande variedade de tubos-conexões de cole rosco para água, para esgoto, para tudo que você pensa, né? Tem também uma grande variedade de chuveiro, gente, porque com esse frio, você começar a tomar banho, a água não esquenta, você taca fogo embaixo e a coisa vai sumindo. E aquela água fria nas costas, e você vai negar, aquele negócio, vai desaparecendo. Não é assim que funciona, Fabrício? Você não sabe? Sobe tudo, Fabrício. Como que já... Não, eu tô falando a água no ralo, né? Aquela água fria. E olha, gente, Marcucci Elétrica Hidráulica também tem lâmpadas econômicas de LED, tem interfone, chuveiro. Ah, eu tava falando do chuveiro. Tem o Jet Top a R$107 e tem a ducha da Lorenzetti a R$65. Toma banho gelado quem quer, porque ainda eles dividem até 3 vezes o cartão pra você, tá bom? Marcucci Elétrica Hidráulica tem cordas e tem colda. Corda é de amarrar o cavalo no palanque, né? E colda é um balbante que engoldou, né? Daí você pode pular colda. Você não vê que tem muita gente que pula colda. Ah, você pode amarrar bita, né? Não tem, não. Você diz o fim de semana, você não amarra bita sobre isso. Acerta. O que você amarra então, gente? Você falou outro dia, se eu não amarrar a bita, eu pinto na curva, né? Eu falei, ou ele vai virar prêmio, ele vai arrumar corda pra amarrar a bita agora. Você tá pensando que eu sou Darcy Botafinha? Não, Fabrício, tá ultimamente eu só tô bebendo água e café. Então, se bobear, dorme. E dorme cedo ainda, mas, né? Mas sabe, eu vou ensinar, nessa sua idade, sim, você tem que tomar um pouco de fumo. Ah, Fabrício, mas eu nem lembro a minha idade, você sabe que idade que eu tenho, você fica já falando? Já passou do 69. Eu então, vou falar pra você, ó. Você tem que tomar um pouco de fumo, porque o fumo deixa você acordado e ferrenha. Fora, fora! Duas vezes por dia que você tomar fumo, né? Você vai ficar tinindo, tá? Marcucci Elétrica Hidráulica, Rua 6A. 1148, na esquina da 46A na Vila Alemã. O telefone é o 3534-1607, tá bom? São 16h26. O Jorge Gigete e a Dona Isabel lá de Curumatá estão ouvindo nós. Um grande abraço, seu Jorge, Dona Isabel. A Dona Maria Cheirosa. Aê, Dona Maria Cheirosa. Já faz 15 dias que eu não vejo a Dona Maria. Acho que ela já acabou com os dois vidros lá de pinho-sol. Cheirosa, ligou um homem aí que vai trazer um charuto pra você, tá? Não, o charuto é lá pro Chicão Juninho, Chicão Braga. Não, charuto de pitar, charuto de comer. Ah, charuto de repouso. Então tá bom. Você gosta de charuto? Não gosto. Vai não, trazer charuto e... Pobre já nasce levando fumo, Fabrício. Charuto, não, fumo é depois dessa idade sua, você tem que tomar fumo. Charuto e... Chouriço. Não, outra coisa aqui, ó. Vou contar quem é, porque ele pediu pra não falar, mas... Tô fora do churinho. Vai trazer na porta da rádio. O Jorge Gigi, com a Dona Isabel, a Dona Maria Cheirosa, então. O Guatupé, o Guaratuba, cantando, visita de vida. Depois, o doutor Fora, o João Wagner, o Valnei e família, tá tudo escutando aí. E quem gosta muito dessa moto, a minha já manda pra ele. É o meu amigo chegado Marcelino, a Suzy e o Felipe. O João Mulato e Douradinho cantando Capial. Vai lá, aperta o play, risca o disco, vai.